Ficheiro 19, página 178. Mia Johansson acordou às 6:30 da manhã. Ouviu a televisão a funcionar com o som muito baixo na sala e chegou-lhe ao nariz o cheiro a café acabado de fazer. Ouviu também o matraquear do teclado do iBook de Doug. Sorriu. Nunca o tinha visto trabalhar tão afincadamente numa história. A Millennium fora uma boa jogada. Doug era propenso a ataques de bloqueio de escritor e parecia que dar-se com Mikkel e Erika e os outros estava a ter nele um efeito benéfico. Chegava muitas vezes a casa de mau humor por Mikkel lhe ter apontado algum erro ou demolido um dos seus raciocínios, mas depois redobrava os esforços. Perguntou a si mesma se seria o momento mais adequado para interromper-lhe a concentração. O período estava 3 semanas atrasado. Ainda não fizera o teste de gravidez, talvez fosse a altura. Ia fazer 30 anos. Dentro de menos de um mês, defenderia a sua tese. Doutora Mia Johansson. Voltou a sorrir e decidiu não dizer nada a Dag, enquanto não tivesse a certeza. Talvez esperasse até depois de ele acabar o livro, quando desse a festa para celebrar o doutoramento. Dormitou mais 10 minutos antes de levantar-se e ir até à sala embrulhada num lençol. Dag ergueu os olhos. Ainda não são 7 horas, disse ela. O Mikkel anda outra vez a armar em chefe. Tem sido mau para ti? É bem feito. Gostas dele, não gostas? Dag recostou-se no sofá da sala e enfrentou-lhe o olhar. Ao cabo de um instante, assentiu. A Millennium é um lugar ótimo para trabalhar. Estive a falar com o Mikkel no Kvarnen antes de me teres ido buscar ontem à noite. Perguntou-me o que tencionava fazer depois de acabar este projeto. Ah, e tu o que disseste? Que não sabia. Há já tanto tempo que funciono como freelancer. Gostava de ter qualquer coisa mais estável. A Millennium? Ele assentiu. O Mikkel anda a palpar o terreno e perguntou-me se estaria interessado num emprego em part-time. O mesmo contrato que o Henry Cortés e a Lotta Karim têm. Teria uma secretária e uma avença na Millennium e trataria de arranjar o resto por fora. É isso que queres? Se eles me fizerem uma proposta concreta, aceito. Ok, mas ainda não são 7 da manhã e é sábado. Eu sei, achei que devia dar um jeito aqui neste capítulo. E eu acho que deves voltar para a cama e dar um jeito noutra coisa. Sorriu-lhe e levantou uma ponta do lençol. Dag pôs o computador em stand-by. Lisbeth Salander passou uma boa parte dos dias que se seguiram sentada diante do PowerBook, a fazer pesquisa. A sua busca estendeu-se em muitas direções diferentes e nem sempre tinha a certeza do que procurava. Parte da recolha de factos era simples. A partir dos arquivos dos mídia, reconstituiu a história do motoclube de Svavelsjö. O clube aparecia nas notícias dos jornais com o nome de Thalia Hog Riders. A polícia fizera uma rusga à sede, na época instalada numa escola abandonada, perto de Södertalje, depois de os vizinhos terem alertado para o som de tiros. Os representantes da lei e da ordem tinham comparecido com uma força inusitada e posto fim a um campeonato de tiro ao alvo com uma AK-4. Que se veio a descobrir ter sido roubada do espólio do 20º Regimento de Infantaria de Västerbotten, licenciado no início dos anos 80. De acordo com o Vespertino, o MC de Svavelsjö tinha 6 ou 7 membros e uma dúzia de simpatizantes. Todos os membros efetivos tinham passado pela prisão. Dois deles destacavam-se do grupo. O líder do clube era Carl Magnus Maga Lundin, cuja foto aparecera no Aftonbladet depois de a polícia ter tomado as instalações de assalto em 2001. Fora condenado 5 vezes no final da década de 80 e início da de 90 por roubo, receptação de artigos roubados e tráfico de droga. Uma das sentenças, por um crime que envolvera ofensas corporais agravadas, valera-lhe 18 meses de calabouço. Fora libertado em 1995 e pouco depois tornara-se presidente dos Thalia Hog Riders, o atual motoclube de Svavelsjö. Segundo a unidade antigangue da polícia, O número 2 do clube era Sonny Niemennen, agora com 37 anos, que contava com nada menos que 23 condenações. Iniciara a sua carreira aos 16 anos, quando fora, por ordem do tribunal, confiado aos cuidados de uma instituição de reinserção social. Motivo? Assalto com violência física e roubo. Ao longo dos 10 anos seguintes, Sonny Niemennen fora condenado 5 vezes por roubo, uma por roubo agravado, duas por intimidação, duas por crimes ligados à droga, uma por extorsão, outra por agressão a um funcionário público, duas pela posse de armas ilegais, uma por conduzir sob o efeito do álcool e seis por agressão simples. As sentenças, ditadas de acordo com regras que Lisbeth não conseguia compreender, tinham sido liberdade condicional, multas e várias encarcerações de 30 a 60 dias. Até que, em 1989, passara 10 meses preso por agressão física agravada e roubo com violência. Libertado, passados poucos meses, mantivera-se na linha até outubro de 1990, altura em que se envolvera numa zaragata num bar de Södertalje e acabara com uma condenação por homicídio e uma pena de 6 anos de prisão. Em 1995, estava novamente em liberdade. Em 1996, fora preso por cumplicidade num assalto à mão armada a um carro blindado de transporte de valores. Tinha fornecido aos 3 assaltantes as armas utilizadas. Condenado a 4 anos de prisão, fora libertado em 1999. De acordo com um artigo de jornal de 2001, em que Niemennen não era referido pelo nome, mas em que os pormenores sobre o suspeito eram tais que permitiam facilmente identificá-lo, muito provavelmente participara no assassínio de um membro de um bando rival. Lisbeth descarregou as fotos de Niemennen e de Lundin. Niemennen tinha um rosto fotogénico, com cabelos pretos encaracolados e uns olhos perigosos. Lundin parecia apenas um idiota chapado e era sem dúvida o homem com quem o gigante loiro fora encontrar-se no café Blomberg. Niemennen era o que o esperava no McDonald's. Através do Registro Nacional de Veículos Automóveis, ficou a saber que o Volvo branco pertencia à Auto Expert, uma empresa de rent-a-car de Eskilstuna. Ligou para lá e falou com um tal Refik Alba. Chamo-me Gunilla Hansen. O meu cão foi atropelado ontem por um condutor que se pôs em fuga. O filho da mãe conduzia um carro que, de acordo com a matrícula, pertence à vossa empresa. Um Volvo branco. Deu a matrícula. Lamento imenso. Receio que não baste. Quero o nome do condutor para poder processá-lo. Já participou a ocorrência à polícia? Não. Preferia resolver isto diretamente. Lamento, mas não posso revelar os nomes dos nossos clientes a menos que haja participação policial. A voz de Lisbeth endureceu. Perguntou se seria boa prática obrigá-la a apresentar queixa na polícia contra um cliente da empresa, em vez de deixá-la resolver a questão particularmente. Refik Alba pediu mais uma vez desculpa e repetiu que não podia infringir os regulamentos da empresa. O nome Salá foi outro beco sem saída. Com duas pausas para a Billy's Pan Pizza, Lisbeth Salander passou a maior parte do dia ao computador, tendo uma garrafa de 1,5 litro de Coca-Cola como única companhia. Encontrou centenas de Salá, desde um atleta italiano a um compositor argentino, mas não aquele que procurava. Tentou Salachenko, mas também não foi sucedida. Frustrada, arrastou-se aos tombos para a cama e dormiu 12 horas seguidas. Quando acordou, eram 11 da manhã. Ligou a máquina de café e pôs a água a correr no jacuzzi. Acrescentou sais de banho e levou café e sanduíches para tomar o pequeno almoço enquanto estava de molho. Desejou que Mimi estivesse ali para lhe fazer companhia, mas ainda não lhe tinha dito onde vivia. Ao meio-dia, saiu do banho, secou-se e vestiu um roupão. Voltou a ligar o computador. Os nomes Dag Svensson e Mia Johansson produziram melhores resultados. Servindo-se do motor de busca da Google, obteve rapidamente um breve resumo do que aqueles dois tinham andado a fazer nos últimos anos. Descarregou cópias de alguns artigos de Svensson, um deles com fotografia. Não ficou grandemente surpreendida ao verificar que era o homem que vira com Mikkel no Kvarnen. O nome ganhou uma cara e vice-versa. Encontrou vários textos sobre Mia Johansson, ou artigos dela. Tinha atraído pela primeira vez a atenção dos mídia com um relatório sobre como a justiça tratava homens e mulheres de maneira diferente. O relatório suscitara uma revoada de editoriais e artigos em newsletters de organizações femininas. A própria Mia Johansson contribuíra para o debate com vários outros artigos. Lisbeth leu-os atentamente. Algumas feministas consideravam significativas as conclusões a que Mia chegava. Outras acusavam-na de espalhar ilusões burguesas, sem especificarem a que ilusões burguesas se referiam. Às 2 da tarde, abriu o Asfixia 1.3, mas em vez de selecionar Mick Bloomport, optou por Mick Bloom 1000, o disco rígido do computador de Mikkel, na Millennium. Sabia por experiência que não continha praticamente nada de interesse. Excetuando os momentos em que o usava para surfar na net, Mikkel trabalhava quase exclusivamente no iBook. Mas tinha direitos de administrador para toda a redação da revista. E Lisbeth não teve a mínima dificuldade em encontrar aquilo que procurava, a password para a rede interna da Millennium. Para entrar nos outros computadores da revista, não bastava o disco rígido copiado no servidor holandês. O Mick Bloom 1000 tinha de estar também ligado e conectado à rede interna. Teve sorte. Mikkel estava aparentemente a trabalhar e tinha o desktop ligado. Lisbeth esperou 10 minutos, mas não detectou quaisquer sinais de atividade. Assumiu que ele devia tê-lo ligado ao chegar à redação para procurar qualquer coisa na net e o deixara ligado enquanto fazia qualquer outra coisa no portátil. Aquilo tinha de ser feito com muito cuidado. Durante a hora que se seguiu, invadiu cautelosamente um computador atrás de outro. E descarregou os e-mails de Erika de Malm e de uma outra colaboradora que não conhecia e que se chamava Malin Eriksson. Finalmente, localizou o desktop de Dag Svensson. Segundo informação do sistema, era um velho Macintosh PowerPC com um disco rígido de apenas 750 MB. Quase de certeza uma relíquia que só era usada para processamento de texto por eventuais freelancers. Estava ligado à rede interna, o que significava que Svensson se encontrava na redação da Millennium. Descarregou o e-mail dele e fez-lhe uma revista ao disco rígido. Encontrou uma pasta com um nome curto, mas que a encantou: Sala. Acabava de receber 203 mil coroas em notas, o que era mais do que esperava conseguir pelos 3 quilos de metanfetamina que entregara a Lundin no final de janeiro. Um belo lucro por meia dúzia de horas de trabalho efetivo. Ir buscar a Met ao intermediário, guardá-la durante algum tempo, entregá-la à Lundin e cobrar 50% dos lucros. O motoclube de Svavelsjö parecia não ter qualquer dificuldade em realizar aquela quantia todos os meses. E o bando de Lundin era apenas um dos 3 que tinha a funcionar. Os outros 2 operavam em Gotemburgo e Malmo. Em conjunto, representavam uma receita média de 500 000 de coroas mensais. E, no entanto, estava de tão mau humor que encostou o carro à beira da estrada e desligou o motor. Havia 36 horas que não dormia e sentia-se zonzo. Apeou-se para esticar as pernas e urinar. A noite estava fresca e estrelada. Tinha parado à beira de um campo, não muito longe de Arna. O conflito que o agitava era de uma natureza quase ideológica. A oferta de metanfetamina era praticamente ilimitada num raio de 400 quilómetros à volta de Estocolmo e a procura era enorme. O resto era simples logística. Como transportar o produto do ponto A para o ponto B? Ou, para ser mais exato, da Cave, em Tallinn, para o Porto Franco de Estocolmo. havia um problema que se arrastava. Como garantir o transporte regular da Estónia para a Suécia? Na realidade, esse era não só o principal problema, como também o elo mais fraco da cadeia, uma vez que, ao cabo de tantos anos, continuava a ter de improvisar. E nos últimos tempos, as merdas tinham-se sucedido. Orgulhava-se da sua capacidade organizativa. Construíra uma rede bem lubrificada e alimentada a quantidades iguais de pau e cenoura. Era ele que fazia o trabalho preparatório, cimentava parcerias, fechava os negócios e garantia que as entregas chegavam aos lugares certos. A cenoura era um incentivo oferecido aos intermediários como Lundin, um lucro sólido e relativamente isento de risco. O sistema era bom. Lundin não tinha de mexer um dedo para conseguir o produto. Nada de viagens cansativas para comprar, nem contactos com gente que podia ser, sabia-se lá o quê, desde agentes da Brigada Antidroga a membros da máfia russa. Lundin sabia que o gigante loiro fazia a entrega e depois cobrava os seus 50%. O pau era para quando surgiam complicações. Um dealer de rua tagarela que ficara a saber mais do que convinha sobre a rede de abastecimento quase comprometera o MC de Svavelsjö e ele fora obrigado a intervir para o castigar. Era uma das coisas para que tinha jeito, impor castigos. Suspirou. Sentia que a operação estava a tornar-se demasiado pesada, demasiado diversificada. Acendeu um cigarro e fletiu as pernas, fazendo força contra a cancela da vedação que cercava o campo. A metanfetamina era uma fonte de receita discreta e fácil de gerir. Grandes lucros, pequenos riscos. Os negócios de armas justificavam-se em certa medida, desde que trabalhos insignificantes, pouco pertinentes, pudessem ser identificados e evitados. Considerando os riscos, não era economicamente defensável vender dois petardos por uns miseráveis milhares a uns cretinos completamente chanfrados, cujo grande objetivo era assaltar o quiosque da esquina. Certos casos de espionagem industrial ou de contrabando de componentes eletrónicos para a Europa Oriental podiam justificar-se, apesar de o mercado ter caído muito nos últimos anos. Em contrapartida, as putas dos países bálticos eram um investimento totalmente insatisfatório. Um negócio de patacos, ainda por cima suscetível de, a qualquer momento, provocar clamores hipocritamente indignados na imprensa e debates nessa estranha entidade política que era o Parlamento Sueco, o Riksdag, cujas regras do jogo lhe pareciam, no mínimo, muito pouco claras. A única vantagem era que toda a gente gostava de putas. Promotores públicos, juízes, polícias e até um ou outro membro de parlamento. Ninguém ia pôr-se a cavar muito fundo para acabar com o negócio. Nem sequer uma puta morta era necessariamente sinónimo de chatices. Se no espaço de poucas horas a polícia conseguia apanhar um suspeito com as roupas ainda sujas de sangue, o tipo era preso, claro. E passava alguns anos numa prisão ou em qualquer outra obscura instituição de reinserção social. Se não conseguia, depressa chegava à conclusão de que tinha coisas mais importantes para investigar, como ele sabia por experiência própria. Fosse como fosse, não gostava de negócios de putas. Para começar, não gostava das próprias putas, com as suas caras tão maquilhadas que pareciam pintadas e os seus risos estridentes de bêbadas. Não eram puras. E havia sempre o risco de uma delas ter a brilhante ideia de pedir asilo ou de pôr-se a contar o que sabia à polícia ou aos jornalistas. Nesses casos, era obrigado a ocupar-se pessoalmente do assunto e aplicar o castigo. E se as revelações fossem suficientemente escandalosas, o Ministério Público e a polícia ver-se-iam forçados a agir. Não fosse o Parlamento acordar e prestar atenção. Em resumo, o negócio das putas dava sempre em merda. Os irmãos Ato e Harry Ranta eram casos típicos. Dois parasitas inúteis que tinham ficado a saber mais do que lhes convinha sobre o negócio. Por mais que a sua vontade fosse embrulhá-los em correntes e largá-los no fundo do porto, tivera de acompanhá-los até ao ferry, que fazia a ligação a Tallinn e esperar pacientemente que a porra do barco partisse. As férias forçadas tinham-se devido a um sacana de um jornalista qualquer que meteram o nariz nos negócios deles, de modo que fora decidido que seria mais prudente desaparecerem por uns tempos. Voltou a suspirar. Acima de tudo, detestava diversões como esta da Salander. No que lhe dizia respeito, não tinha a mínima ponta de interesse. Não representava qualquer espécie de lucro. Não gostava de Bjurman e não conseguia compreender por que raio fora decidido fazer o que ele pedira. Mas agora a bola estava a rolar. Tinham sido dadas instruções. O contrato fora dado a um freelancer do MC de Svavelsjö e ele não gostava nem um bocadinho da situação. Alongou o olhar pelo campo, envolto em trevas, atirando a ponta do cigarro para o caminho de saibro que corria ao longo da vedação. Pareceu-lhe detectar um movimento pelo canto do olho e imobilizou-se. Focou o olhar. A única luz era a que vinha de um fino crescente da lua e das estrelas, mas conseguiu mesmo assim distinguir os contornos de uma figura escura que avançava lentamente na direção dele, a cerca de 30 metros de distância, fazendo pequenas paragens. Um suor gelado inundou-lhe a testa. Odiava a criatura no campo. Durante cerca de um minuto ficou como que paralisado a olhar para o vulto que continuava a avançar. Quando a criatura já estava suficientemente perto para ver-lhe os olhos a faiscar no escuro, deu meia volta e correu para o carro. Abriu a porta com um repelão. Sentiu o pânico crescer-lhe no peito até que conseguiu ligar o motor e acender os faróis. A criatura estava na estrada e pôde finalmente vê-la com nitidez. Pareceu-lhe uma raia enorme a deslizar. Tinha um aguilhão encurvado como um escorpião. Aquela criatura não era deste mundo. Era um monstro do mundo das trevas. Engatou a mudança e arrancou com os pneus a guinchar. Quando passou pela criatura, viu-a tentar o ataque, que não alcançou o carro. Só parou de tremer vários quilómetros mais à frente.